125, 1, alterna 3325, muito obrigado e um bom trabalho. 4071 Azul. Obrigado, igualmente. Obrigado. Pressão do localizer, 4235. 4235, complexo, final de chame torre, 1895. 295. Geometrismo 0, no solo 16, libere pista pela direita, chame solo 21 decimal 9. Pedrão 219, obrigado, boa noite. Torre, boa noite. Azul 4235, passando para no suspeito. Azul 4235, QNH 1090, continua a aproximação, agora de pista livre. Passou escuta. Autorizado táxi, pátio 1, Índia, ponto de espera 10. Passarido 2224, aguarde transferência. Não atendo. Índia, espera aguardando. Desculpa aí. Salvador, boa noite, gol 9287. Ibi Pouso, na BES, 4235. Ibi 52 no meio, visão com tráfego nacional. Afirmo. Mas o Pouso no mesmo ali, mantém pistando 0. O Pouso no mesmo ali, mantém 0, 352 no mesmo. Oxenê 6310, livre táxi até antes da Juliette. Livre até antes da Juliette, 6310. Gol 1604, chamou o sol. 9287, na escuta? Afirmo, prossiga. Coordena para Guarulhos, por gentileza. Ainda não tem o plano de voo no sistema, confirme o OBT. Aos 2330, só daqui 13 minutos. Tá, é o gol, confirme matrícula. Gol 9287, conforme plano. E o Salo? Copiei, ainda não tem o seu plano no sistema, é um repetitivo ou não? Eu não acredito que seja repetitivo pela numeração 92, né, o início do... Mas é um plano que... Com certeza está apresentado. Positivo. Ainda não temos esse plano de voo no sistema. Ele irá para o centro Recife. Aguarde novidades. Ok. Estou na escuta das novidades. Obrigado. Adiante. Tenho sim. Entraremos em contato com a sala IS Salvador para confirmação. Pode ser que por algum motivo aqui não tenha transmitido algum outro tipo de problema. Vamos verificar. Gente. Próximo ao ponto de espera, o 2224 da passarela. Passarela 2224, transferência para a torre. Positivo, grato, muito obrigado, hein? Um bom trabalho, um bom feriado a vocês aí. Obrigado. Ouve, Salvador, muito boa noite. Passarinho do 2224. Passarinho 2224, quanto tempo de esperada 1-0? Está mantendo ponto de espera da 1-0, 224. Senta por aí. Sim. Pi 5216, solicitado decolagem pistão no 0, vento 090 graus e 09. Já decolar 352, 16. Copia Xanai na 310. Mantenha a posição. Tango Kilo November, mantenha a posição. Fala muito boa, azul 4235. Livre táxi via Alfa até antes da Juliette. Azul 4235. Alfa antes da Juliette, reporta. 4235. Foi o Colombico que pediu para puxar um bocadinho à frente. Corraio. Gente, mantém a posição. Tango Kilo November. Ok. Azul 4235, livre táxi via Alfa Kilo, pátio 3, posição 04. Alfa Kilo, pátio 3, para posição 4, azul 4235. Oceaner 6310, livre ingresso, portão 08. Seguinte para o 8, 6310. Decolado 21, controle 20.8. 20.8, muito obrigado. Boa noite, bom trabalho. Trip 5, 216. Controle Salvador, muito boa noite. Esse é o Trip 52. Boa no meia, comprei no perfil da saída Puca, transição Aru. Boa noite, Trip 52 no meia, contato radar, vai para o nível 190, vai direto Puca. 190, direto Puca, Trip 52 no meia, obrigado. Livre decolagem para o 2224 da passarela. O Oceaner 6310 já estacionou no portão 08. O quilo November, avista um Airbus 320 da Avianca, Oceané, à sua frente? Sim. Ele já estacionou? Sim, sim. Gente, então está autorizado o reboque até a posição 09 do PAT 3. Tango Kilo November. Muito obrigado. Controle Salvador, muito boa noite, passarelo 2224. Boa noite, passarelo 2224, contato radar, vá para o nível 190, sai da lotada. Afirmativo, subindo para 190 no perfil da subida lotar. 2224 da passarela. Total 9907, desce para 2000 pés, QNH 1010, autorizado sinal ILS, passa estabilizado. Para 2000 no 090, vai passar estabilizado. Total 9907. Europa 08321010, bom arrival. Salvador, Gol 9227. Gol 9227, adiante. É, só para confirmar com vocês aí, tem alguma previsão da nossa autorização de voo? Gol 9227, ainda não. Tá, é, não é 9227, é 9287, tá? Gente. Qual o destino? O destino é Guarulhos, o nível proposto é o 360. Gente, vamos verificar com o centro Recife. Mas de antemão houve algum tipo de problema, porque não temos aqui o nosso sistema. Papatango Mike e Charlie Alpha, desça para o nível de voo 050, chegada a Manta. Passarela 2224 autorizado, direto lotada presente. Afirmativo, da presente, direto, lotar, 2224, obrigado. Boa noite, São 3305, desce para o nível de voo 050, vai direto, Luna. Verificamos já com a sala S civil, com a sala S de Salvador, o mesmo não dispõe do recebimento desse plano e está ligando nesse momento para o Galeão. O Galeão que foi preenchido, né? Sala S militar do Galeão. Positivo. Saúde, Oxané, minha 310. Oxané? Minha 310 para autorização Recife. Oxané, minha 310 autorizado para Recife, em nível de voo 350, via Peruísque 58. A saída PUCA, transição Aru. Controle 120.8, torre 18.95, transponda 5472. Conforme para Recife 350-358. Decolador 10, Ucaracaju, 208 a controle, 295 a torre, 5472 a transponder. Correto, chame pronto para acionamento. Para. E confirma o nível final, 35296. Solicita como final nível 150. 352, Lamei, autorizado nível de voo 150, direto Aracaju. 150, direto Aracaju para o 352, 16. Conversamos ao controle. Voo 9287, seu plano de voo chegou, porém sem o transponder. Aguarde a definição em mais uns 5 minutos. Ok, a gente então, já que tem esse tempo aí de 5 minutos, gostaria de iniciar aqui o nosso trabalho para não dar atraso aí. Estamos todos embarcados, prontos. Se autorizado, a gente faz o push com calma. E também o DAX para a gente poder não atrasar muito, pode ser? Copiou, Saulo? Afirmo, aguarde para o pushback, tem um tráfego a cauda. Ok, pode acionar na posição? Autorizado. Muito obrigado, vai acionar então, obrigado. Vamos. 1 a 0, livre LS, a porta estabilizada. Romeu Tango Golf Stone 0450. Pushback, informe a sua equipe de solo que tem um Airbus 310 ingressando no pátio 3. Chame pronto para o táxi e pronto para cópia. Ok, está pronto para copiar, está coordenado com o pessoal de solo. Pronto para copiar. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, via Upersuru. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, direto Block, Upersuru 10 Bridge, Upersuru 6, Bravo Hotel Zulu. Direto Trive, direto Poços. Controle 120, decimal 8, torre 18, decimal 95. Decola da 1-0, curva direita, saída da EL, Leda, após aguarde a definição do fixo. Transponda 5-5-1-0. Ok, está autorizado o 360, decolando da 1-0, curva direita, no perfil da EL, Leda. As nossas aerolíneas, elas vão ter a posição Block, a 3-0-10, e a 3-0-16, 0-11, vai voar direto do Rio. O seu controle de colagem, não me recordo, mas a torre 1-2-0. Confirme o controle, 1-2-0. Controle 1-2-0, decimal 8. E o controle 1-2-0-8, então? Positivo. A saída será da Euler após bridge. Pode desconsiderar o fixo block no início. Considere Upersuru 10 bridge. Upersuru 16, Bravo Hotel Zulu. Direto Tribe, direto Papatiari Lima. Perfeito. Então vamos voar direto para Upersuru 10. Então entra na estação e passa para o bridge. Autorizado, puxa. Autorizado, chame pronto para o táxi. Perfeito, então. Está autorizado agora o nosso pushback. Obrigado por toda a colaboração, pessoal. Condor 22, ainda não temos seu plano de voo. Controle de Salvador, eu vou passar o vídeo de outra. Yankee Delta Charlie mantém as condições visuais, direto rotatório, que é legal no 0, 1, 0. 0 com 1, 0, mais. Ok, ciente, total 9-0-0-7. Salvador, solo, tanque November, reboque efetuado. Ciente. Ok, obrigado. Temos a informação de que o PLN Recife possui um seu plano de Recife para Brasília. Tá ok, porém, Salvador Recife, negativo. Mike Charlie Alpha, faz velocidade indicada. 1909, Mike Charlie Alpha. Sim. Total 9907, no solo 35, libere pista pela direita, estando no solo 2.9. E lá na direita, 219, solo. Total 9907. Acabou de chegar aqui. Salvador Recife, nível 330, pelo 158. Aguarde cópia com o dos dois. Livre, aciona... Não, aguarde estacionamento que está sem o transponder ainda. Chegou a strip com o plano, porém sem transponder e sem ainda a confirmação de autorização do centro. Aguarde. Solo total 9907 livrou na sua escuta. Total 9907, livre táxi, via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, total 9907. Salvador, o trip 5216, solicita o final 130. Tudo mantém uma 30, 35216. Mantém uma 30, 35216, grato. Mike Charlie Alpha, decoração para sequenciamento, curva esquerda para o 090. Confirmo. O gol 9227, está pelo claro, tá? Está com uma autonomia de 15 horas e 50 km na caminhão, tem a bordo um total de 1.400. Gol 9287, livre táxi em frente, Índia, ponto de espera no zero, aguarde transferência. Frente, Índia, ponto de espera no zero. Passarela 2224, Sami Centro Recife, 12545 e alterne 12685. Zero, via Peruísc 58, saída Puca, transição Aru, controle 120.8, torre 18.95, transponda 5512. Certo, livre acionamento, reporte pronto para o táxi. Gol 9287, repita os dados agora de novo, por favor. Só um minuto. Sim, fly direct to Duna, report seven. Uno report solid, carry about 73. 4-5. Ciente, transferência Gol 9287 para Torre 1-8-95. 895, boa noite, obrigado por ter ligado. 509, número 4 na aproximação. Santo ponto 7, da pista 10, trompa. 9287, mantém o ponto esperado no zero. Vai manter o ponto 7. Desradar terminado, 63 milhas nordeste Salvador, Santa Aracaju, 1203. Obrigado, igualmente. Controle da 3305, estabilidade, ele é. Da 3305, complexo final, Sami Torre, 1895. 1895, da 3305, obrigado. Salvador, muito boa noite, da 3305, estabilidade, ele é. 3305, baixar de travado. Afirmativo. Prezado pouso pista no zero, vento 080 graus, 09 mais. Autorizado, pista no zero, da 3305. Yankee Delta Charlie. Charlie. Mike Charlie Alpha para o curso do localizador, curva direita, proa 160. Desça para 2.000 pés, livre LS, aporte estabilizado. Sente direito, 160, para 2.000 pés, aportará o Romeu Campo Golf, desce para 3.000 pés, QNH 10, 10. Informa a velocidade de escada? Não. Ah, deixa eu localizar o fogo, então localizei. Sente. Jack, tem condição de incrementar? Jack, tem condição de manter até o marcador externo? Jack, mantém. Controle, muito boa noite, o Rio 5972, cruza 190 para 160 na ponte. Rio 5972, boa noite, desça para 4.000 pés, QNH 1-0-1-0, redução para 2409, número 4 na aproximação. É, para reduzir agora para 240? Afirmativo. Ciente, reduzindo para 240. Desce para 4.000, 1.010. Europa 083, complete final, contact tower, eu amanei mais fácil. Comunic 15, muito boa noite. Esquerda na base. Na base, confirme? É na base, mas parece que é no mato. Gente, Exa Charlie, muito obrigado. Reposte na final da 17 para pouso parado na cabeceira. Exa Charlie. Já. Ok, é, tem umas casas próximas a ele aqui, mas o fogo é no mato, mas tem umas casas próximas a ele. Gente, muito obrigado, é aqui da Charlie. Charlie vai seguir para o final da nossa sede. 3605, no solo de 43, libera pista pela direita, chama o solo 1209. Sempre libera a direita 1209, da 3605. Estabilizado o localizador, Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, complexo final, Sami Torre, 1-1-8-9-5. 8-9-5, Mike Charlie Alpha. 083, delegado Unlocked. Foi direto rotatória, desça para 1.500 pés, QNH 10, 10. Salvador, no contact.